Lentamente vão passando os dias, já se completam 5 dias de batalha. Ainda bem que amanhã vou acordar mais tarde, me reunir com os aliados na quadra. Vou montar o meu time, vamos jogar uma bola, vencendo na voz. Pode crer, pois a união é que nos satisfaz. Logo depois do racha, vamos todos pra casa tomar uma ducha esperta e almoçar. Em seguida sentar na calçada, trocar uma ideia sem treta com a rapaziada, colocando em dia as paradas da vila e sem que a gente perceba. A tarde começa a cair, as horas vão passando voando e os comentários vêm a seguir. Hoje vão para o salão ver um show de ladrão. Eu não, vou para um casamento. Eu vou para o noivado onde eu chegar. Vamos em frente, cada um pro seu lado. Fique esperto na madrugada, aliado. Saiba como aproveitar os bons momentos. Pena que são poucos, mas aí fazem parte de nossas vidas. Se segura a madrugada chegou, a sorte está lançada. Curtiram uma parada consciente pra se distrair. De vez em quando é mó barato, cara, mas ande longe de drogas e tretas. Você tá ligado que a calada e a vida são cheias de surpresas. Não tente se desviar pro lado errado. Quantos manos já pegaram o bonde? No dia como esse, o sábado é o dia muito esperado. Se não soubesse cuidar, um abraço. Fique esperto, meu caro, não cometa besteira. Essa parada é real, não é asneira. Às vezes vem na lembrança o passado, manos que andavam comigo, pra cima e pra baixo. Hoje estão vendo o sol nascer quadrado, mas o espaço não deixa de ser meu chegado, considerado. E quem está aqui fora do meu lado merece, eu alerto. Vá ao noivado, fique esperto. Vá ao casamento, fique atento. Vá ao salão, saiba como curtir, meu irmão. Se segura, malandro, influências negativas são várias. São várias, estou te alertando, alertando. Influências negativas são várias, são várias, mano, várias, mano. Confio em você. Estou te alertando, alertando. O domingo iniciou, só de pensar na segunda-feira embaçou. Mas vou aproveitar o restante do dia, dar uma circulada na vila, rever os camaradas. E de repente agora ficam mais em casa os que não são casados. Fim de semana à noite na casa da namorada. E no domingo só no sossego escutando um som em casa. Chega na goma do mano, a ideia vai rolando. Você ficou sabendo, ali na outra esquina derrubaram fulano. Tá ligado, aquele tal mano está se acabando. Se envolveu com uma mina que não vale nada. É, mas esse lance de mulher, nem todos dão sorte. Se você tem um carro ou dinheiro, aí tá pela ordem. É tudo muito simples. Pra confiar em alguém, tente saber conhecer. Se certifique pra não andar enfeitado com um par de chifres. Já tá ficando tarde, vou ter que sair fora. Falou, muito obrigado pela visita, cara. Hoje que rolê você vai fazer? Ver minha preta. Pode crer. E vir cedo pra casa, pra no dia seguinte recomeçar a luta diária. Luta diária. Influências negativas são várias. São várias, mano, várias, mano. Estou te alertando, alertando. Influências negativas são várias, são várias, mano, várias, mano. Confio em você. Estou te alertando, alertando. Confio em você. Influências negativas são várias, mano, várias, mano. Confio em você. Estou te alertando, alertando. Confio em você. Influências negativas são várias, mano, várias, mano.